profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? A ele, para que ele venha ser restituído. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, todas as coisas. A ele. A glória eternamente, a ele, somente a ele. A glória eternamente. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha ser restituído. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, todas as coisas. Ai, eternamente. Amém. Amém. Amém.